eu me olho, eu te olho, não, eu me olho, o olho é seu, não, o olho é meu. Se fosse fácil olhar, quem diria eu? Eu me olho, eu te olho, não, eu me olho, o olho é seu, não, o olho é meu! Eu chupo meu pau, chupo seu pau, não, chupo meu pau, pau é seu, não, pau é meu. Se fosse fácil chupar o próprio pau, cada um chupava o seu. Eu chupo meu pau, chupo seu pau, não, chupo meu pau, pau é seu, não, o pau é meu! Eu me mato, eu te mato, não, eu me mato, a morte é sua, não, a morte é minha. Se fosse fácil matar, todo mundo morria. Eu me mato, eu te mato, não, eu me mato, a morte é sua, não, a morte é minha! Eu chupo meu pau, chupo seu pau, não, chupo meu pau, pau é seu, não, pau é meu. Se fosse fácil chupar o próprio pau, cada um chupava o seu. Eu chupo meu pau, chupo seu pau, não, chupo meu pau, pau é seu, não, o pau é meu!